Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte e região do Alto Tietê. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Ligue para nós aqui para participar, porque o nosso convidado hoje é o nosso irmão, o escritor João Alberto Teodoro, que vai conversar conosco aqui sobre sexualidade e relacionamento familiar. Dá para perguntar muitas coisas para ele relacionado a esse tema. E você pode ligar para a gente no telefone 12-3206-4534 ou 12-3206-4537. Tem também o nosso Facebook, o meu pessoal, que muitos têm, e também o do programa facebook.com/programa Vivência Espírita. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. E um bom dia para você, querido ouvinte da Conética SP Rio 90.7 FM, que está nos escutando nessa manhã. E um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo a gravação durante o programa, durante a semana. Então, hoje a gente tem a pergunta para sorteio de dois livros espíritas. Os livros serão, Rui, do próprio autor? É. Do próprio convidado, então a gente tem os livros, quais são? É Um Amor Diferente, Nossas Escolhas, livro pelo espírito de Augusto César Vanucci, e psicografado por João Teodoro, por João Alberto Teodoro, e o livro Renúncia de uma Paixão, também psicografia do João Alberto Teodoro, que será autografado. E aqui, esse é pelo espírito Frei Antônio Maria. Legal, legal. Então, a pergunta para sorteio desses dois livros espíritas e autografados é: qual deve ser o papel da família diante a opção sexual dos filhos? Então, é só entrar no nosso site, responder, ou pelo telefone que o Jorge acabou de falar, vou repetir aqui, é 12-3206-4534 ou 12-3206-4537. E deixar a sua resposta, a gente vai comentando durante o programa. Então, é qual deve ser o papel da família diante a opção sexual dos filhos. Vamos iniciar com a prece de abertura da Yolanda Garzon. Nós vamos convidando a todos os nossos irmãos a elevarem o pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, rogando que este dia seja de aprendizado, de trabalho e de profunda paz, que possamos encher os nossos corações de alegria por mais esta oportunidade de vivermos. E assim, Jesus, rogamos que nos envolva, nos abençoe e nos fortaleça, hoje e eternamente. Graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia de hoje é sexualidade e relacionamento familiar. E nós estamos aqui com João Alberto Teodoro, que é natural da cidade de Itararé, no estado de São Paulo, militar, pertencente à FAB, casado, tem dois filhos, mora na capital paulista e atua no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, como médium. Durante anos foi voluntário no Centro Espírita Fraternidade da cidade de Avaré, no estado de São Paulo. Tem vários livros publicados, entre eles Almas que se Amam, Algema de Nossas Vidas, todo envolvendo fatos históricos da autoria do espírito Frei Antônio Maria, e O Beijo do Colibri, do espírito Melissa, um amor diferente, nossas escolhas, pelo espírito de César, Augusto César Vanucci. Bom dia, João Alberto Teodoro. Bom dia, Rui. Bom dia, ouvintes da Connect Car São Paulo, Rio 90.7. Que prazer estar aqui novamente com você, Rui. E um prazer maior é nosso, né? Porque ontem você esteve conosco lá na Fraternidade Paulo de Tarso, onde ela estava comemorando 30 anos de fundação. Olha, foi uma palestra muito boa, muito bacana, e que serviu para trazer vários esclarecimentos às pessoas que lá estavam. Viu, João? Eu acho que quem não foi na palestra perdeu uma excelente palestra. Sim. Porque foi muito esclarecedor. Às vezes as pessoas ficam questionando a gente, assim, olha, traz alguém para falar sobre homossexualidade, traz alguém para falar sobre sexualidade, e às vezes as coisas não ficam muito claras. Eu acho que a palestra do João é muito clara, muito objetiva, muito... muito exemplificada, por exemplo. Ele não fala coisa com coisa. Ele não fala coisa da cabeça dele. Muita só teoria. Ele fala baseado nas obras, baseado no que está na codificação, baseado no que está nos ensinamentos espíritas. Então é uma baseado palestra. Baseado que está na Bíblia. Na Bíblia. Então eu sempre recomendo a palestra do João, porque eu acho que ele estuda bastante esse assunto, e por estudar bastante esse assunto, ele tem competência para falar sobre isso. Agora, o que eu acho interessante, Rui, outra coisa interessante é que fala o nome da cidade do João, Itararé, ninguém dá risada. Quando eu falo Patamuté na minha cidade, todo mundo ri. Por que isso? Itararé é famoso aí, não tem a Batalha de Itararé? Tem a Batalha de 32, é verdade. Olha o nome da cidade, Itararé. E quando eu falo Patamuté, todo mundo que é camorra. O que significa a sua cidade, Patamuté? A moça viu a água. Olha que bonita. O meu não tenho certeza, mas é pedra ou alguma coisa. Não sei se é pedra bonita ou pedra grande, eu não me lembro, mas é Tupi-Guarani. É, pedra, né? Também. Patamuté também é Tupi-Guarani. Tupi-Guarani? Então, a moça viu a água, entendeu? É isso que significa Patamuté? Mas é tudo, a minha bonito, cidade, né? É importante. A moça viu a água. De onde você é? É mais bonito que Patamuté. Você vê? Mas vamos lá, o que interessa, né, Jorge? É porque... nós precisamos aproveitar demais o João Alberto que está aqui conosco, e vamos falar então sobre homossexualidade. Olha, homossexualismo não existe mais, viu, minha gente? Homossexualismo significa doença, e ninguém é doente por causa de ter diferenças de homossexualidade, né? Né, João? Exatamente. Esse termo já foi abolido, né? Hoje a saúde ela não considera mais a homossexualidade como doença. Ainda bem, porque se a gente for pesquisar um pouquinho, a gente vê que os primeiros que passavam pela questão sofriam, né? Sofriam tratamentos de choques e tudo mais, né? Então, por isso que ela trata hoje como sexualidade em geral. Exatamente. E agora, a homossexualidade... é uma opção, porque, segundo o Alamar Rez, ninguém quer fazer opção para ser humilhado, para ser maltratado, para sofrer uma série de ingerência nas suas vidas por causa de uma opção. É opção? Não, veja bem, a doutrina nos esclarece, né? Nós temos aí a reencarnação esclarecendo tudo. Nós sabemos que o espírito, ele necessita de experiências, tanto no corpo masculino quanto no corpo feminino, para adquirir aquelas qualidades, né, da maternidade, da amorosidade, mas também da garra e da luta, que é característica do espírito do homem, né? Então, não é uma opção. Alguns fazem, sim, uma opção, mas na maioria, não. A maioria é realmente um resgate que a pessoa tem que passar e enfrentar tudo aquilo. Quando o Alamar fala assim, é interessante, né? Ele fala, o Rui está dando exemplo do Alamar, mas é o que a gente acaba pensando, é o que eu penso também. No caso, quando fala opção, seria opção, assim, para dizer que o cara, tá vendo? Ele quis ser homossexual. Ele quis ser isso, então ele, ao invés de ser heterossexual, ele preferiu ser homossexual. Aí fala, poxa vida, será que a pessoa escolheria ser homossexual para passar por tanta dificuldade igual ele passa? Então é nesse sentido que ele passa. Ninguém escolheria para... Não, ninguém escolheria. Não, eu vou escolher claro. Alguma coisa para mim ser maltratado, para ser discriminado, para ser, ninguém escolheria. Isso. Agora, o jeito que o João respondeu é relacionado a nossas escolhas, sim. É. Desde o plano espiritual para cá. Nós precisamos passar por isso? Sim. Aí sim, é uma opção nossa de passar por, ter que, ou até ter que passar mesmo. Então, por isso que a gente acha que a pessoa já nasce mesmo com todas as suas tendências e tem que passar por essa experiência. Foi isso que eu entendi também na sua palestra de ontem. Nós temos que passar por essas experiências, temos que passar. Exatamente. E tem, a gente conhece muitas pessoas. Esse livro me deu a oportunidade de conhecer várias pessoas que passam pela questão, que sofrem, porque eles sofrem muito. Uhum. Não só a discriminação da família, mas sofrem interiormente pelo medo de ser descoberto. Às vezes, muitos deles até com posições sociais assim, destacadas na sua profissão ou na sua cidade. E eles acabam tendo aquilo como uma coisa muito secreta e eles sofrem com aquilo ali. Então, como você falou, ninguém queria se expor, né? Sim. Gostaria de se expor para sofrer chacotas e tudo mais. Existem muitos casos de suicídios também, né? Com certeza, muitos casos mesmo de suicídio. Uns se entregam à bebida, outros se entregam à droga. E, por último, chega ao suicídio, tentando colocar o fim a um sofrimento, e a gente sabe muito bem que o sofrimento está começando ali, né? Mas, João, mais uma pergunta que me intriga, porque a gente vê que existe uma série de preconceitos. Tem preconceito contra gordo, tem preconceito contra magro, tem preconceito de cor, de raça. Você não acha que é muito policiamento que nós fazemos na vida dos outros? Porque a pessoa pode ser um homossexual e ser uma pessoa correta, um bom profissional. Agora, aquilo que ele faz na sua intimidade não é problema dos outros. E outra, ele ter os trejeitos afeminados, aquela coisa toda, isso não diminui o indivíduo. E por que nós somos assim tão preconceituosos, achando que o heterossexual tem que ser aquela pessoa masculinizada, tem que ser aquela pessoa que se diz homem, macho? Então, a gente, não é uma coisa muito... Ontem mesmo eu estava ouvindo no programa de rádio, aí, inclusive do nosso amigo Roberto Wagner, uma moça que perdeu 55 quilos, ela dizia: o que eu sofria por causa de ser gorda? Você não acha que existe uma série de preconceitos? É contra gordo, é contra magro, é uma gozação que se faz sempre com essas pessoas que são diferentes? Existe muito preconceito, né, Rui? Eu acho que é uma falta até de caridade, usando os conhecimentos nossos, uma falta de caridade para com o próximo. Porque quando você começa a atacar uma pessoa, seja ela pela classe, pela cor, pela opção sexual, você está machucando a pessoa, sim, né? Você está brincando com mas no fundo você está ferindo. Físico, até o deficiente físico, ele é ridicularizado. Outro dia, até uma mãe veio falar comigo e falou: meu filho, velhos, né? Meu filho tem essa deficiência física, o que o pessoal brinca com ele, goza com ele lá na escola? Quer dizer, não vê que, ao invés de ajudá-lo, ainda diminui mais o coitado do meu filho. Exatamente. Então, eu acho que cabe às pessoas, no caso aí, nesse exemplo do filho na escola, cabem aos professores e aos pais interagirem com os alunos para não o tratarem assim. Porque, na realidade, o que ele tem de diferente? Apenas o corpo. É. Mas a mente, que é o principal, é perfeita, ou até mais perfeita do que aqueles que estão tirando um sarro, vamos dizer assim. Porque a gente viu ontem, e a gente lê nas obras espíritas, que a dignidade não está na opção sexual. Um hétero pode ser um tremendo de um cara de pau, né? Ou então uma má pessoa, e está aí a sociedade aplaudindo. Sim, ele. A moral não está vinculada nem à inteligência, nem à opção sexual. Nem à opção sexual. Sexualidade, né? Vamos chamar de opção sexual. Está nem na inteligência, nem na sexualidade. Né? Exatamente. João, então nós temos aqui a Patrícia Félix, que entrou aqui, um grande abraço, está dizendo que infelizmente não conseguiu ir à palestra ontem do João, lá na comemoração dos 30 anos da Fundação Paulo de Tarso. Mas a resposta dela em relação a isso que foi perguntado, repete aí para mim, Rodrigo, o que nós perguntamos, por favor. A pergunta é: qual deve ser o papel da família diante a opção sexual dos filhos? Então a Patrícia fala... a resposta dela é aceitação, aceitação e aceitação, né? E está pedindo para você colocar ela no sorteio também. A Patrícia Félix, tá bom? Patrícia Félix, né? Pode deixar, tá falando sorteio, então são dois livros que serão autografados pelo autor que está aqui, que é o João Alberto Teodoro, é Um Amor Diferente e um subtítulo de Nossas Escolhas. E a renúncia de uma paixão e o subtítulo é Amor, Trigo e Traição. Amor, Trigo e Traição. É porque esse livro, deixa eu só explicar, esse livro ele foi reeditado. E na primeira edição dele, há quase 10 anos atrás, saiu como Amor, Trigo e Traição. Então, para você não comprar o mesmo livro, ele foi colocado Amor, Trigo e Traição, para você saber que você já leu o livro, né? Para não comprar enganado. Tem amor e tem trigo no meio. Tem. Se passa numa plantação de trigo na Espanha. Olha, então são dois livros que serão autografados pelo autor, o João Alberto Teodoro. Então, um é pelo espírito de Augusto César Vanucci e o outro é pelo espírito de Frei Antônio Maria. E Rui, oi? A Suelen também entrou aqui e respondeu a pergunta: qual deve ser o papel da família diante da opção sexual dos filhos? A opção sexual? Isso. É? Exatamente. Diante da opção. É a pergunta de hoje. Né? Então, qual deve ser o papel da família diante da opção sexual dos filhos? A Suelen Rodrigues respondeu: tudo na vida existe um porquê e um objetivo. Acredito que nesse caso também, por isso a família deve tentar compreender e perceber pontos de aprendizagem e evolução a serem trabalhados dentro dessa situação. O preconceito é falha do ser humano. Devemos trabalhar essa falha e tentar ver com os olhos de amor todas as pessoas e situações que nos cercam, principalmente as do nosso lar, pois ele foi formado com um intuito especial para uma missão ou karma que devemos tratar honradamente e honradamente cumprir. Eu acho que deveria colocar até a resposta da Sueli lá no Momento Espírita de hoje. Bonita Ela foi resposta. Muito Olha, legal. Belíssima, muito bacana as mesmo. Duas respostas, inclusive. A da primeira, que é aceitação. Eu concordo plenamente com ela, só que primeiro eu tenho que me aceitar para poder te aceitar, né? Então, se o pai ou a mãe não se aceitarem com as imperfeições que eles têm, eles não vão aceitar os filhos com as opções e com as diferenças. E a segunda, ela englobou tudo. Acho que não precisa nem estar aqui no programa mais. É isso que eu estou falando. Servia para a gente colocar no nosso Momento Espírita de hoje, que é o momento no meio do programa que a gente coloca. Tem mais algum ainda aí? Não, né? Por enquanto não. Você fala muito da família mesmo, né? Desde a barriga. Exato. Desde a barriga, né? Fala sobre essa conversa que o pai e a mãe devem ter de aceitação daquele filho que está chegando. Depois fala do acompanhamento de bullying, de todas essas coisas que você fala na sua palestra. Podia falar um pouquinho só? Então, veja bem, com relação a quando a mãe está esperando um filho, nós sabemos que essa ligação ela é feita muito antes da concepção. Né? O espírito já começa a visitar a família, ele já sabe quem serão os pais, enfim, aquela ligação já começa a ser feita. A partir do momento da concepção, e que a mãe sabe que está grávida, ela tem que começar a conversar com o filho, tanto a mãe quanto o pai, a avó, o tio, enfim. Por quê? Você vai estar recepcionando a esse espírito, porque na realidade ele pode ser um espírito super evoluído, mas ele tem, né, Rui, lá no fundo dele, será que eu vou conseguir cumprir o que eu tenho que cumprir na minha família? Será que eles vão me aceitar? Então, você interagindo com o feto, com o espírito que está ali se ligando ao feto, você está envolvendo ele em amor, dando coragem, não venha que você vai ser bem recebido, né? Então, é importante esse diálogo do pai e a mãe, com a barriga da mãe, no caso, porque você vai estar recepcionando o futuro filho. É porque, inclusive, dizem, né, que o futuro da humanidade será andrógino, será aquele que não é nem homem nem mulher, né? Quer dizer, vai ser aquela pessoa que ele tem, ajuda a mulher em várias atividades, vai ser uma mistura de um e outro, né? Quer dizer, embora nós saibamos que tem que haver o homem e a mulher, mas vai ser uma coisa tão mais humanizada, muito mais amorosa futuramente. Você concorda com isso? Eu concordo. Você veja bem que as pessoas, quanto mais sensíveis elas são, mais espiritualizadas elas são. E não existe o preconceito, porque ele faz tanto o serviço do homem. Se a mulher está, por exemplo, fazendo o jantar, ele está lavando o banheiro, ou ele está estendendo a roupa, ou está passando a roupa. Arrumando. Não existe mais a diferença, não, esse serviço é do homem, esse serviço é da mulher. É. A gente vê hoje encanadoras, né, pedreiras, né, assim como a gente vê faxineiros, né, ou É faxineiros mesmo, homens, né, cuidando do lar, enquanto às vezes a mulher está indo trabalhar. Então não existe mais aquele tabu, não. Esse serviço é para homem, esse serviço é para mulher. Justamente. Hoje na sociedade está tudo igual. Isso é uma evolução, né, evolução do ser humano. Exatamente. Porque antigamente o pai não permitia que um filho fosse arrumar a cozinha, porque isso é coisa de mulher. De jeito nenhum. A mulher era da máquina para o tanque, do tanque para o fogão. Essa famosa Amélia. Amélia, que era a mulher de verdade, né? Olha, ligue para nós. Pode falar. Fale. João, o seguinte, o Afonso Moreira, ele esteve aqui com a gente. Sim, grande Afonso. E ele falou sobre o assunto alma de mulher e corpo de homem, né? Sim. Então ele discorreu bastante o assunto no ano passado, que você está dentro de um corpo de homem, mas é uma alma de mulher. Você tem esse mesmo entendimento? Sim, claro. E ontem nós conversamos sobre isso, né? Inclusive. Uhum. E inclusive quando os pais, eles esperam. Por exemplo, o pai está esperando um filho e vem uma filha. E aí o pai, traumatizado, ele acaba traumatizando ainda mais o filho, porque ele começa a tratar a filha como filho. Ou vice-versa. A mãe espera uma menina e vem um menino. E a gente conhece casos disso daí. Então vai traumatizando a criança. E isso daí é prejudicial para a criança. Porque ao invés de ele ter o amparo da família, não, ele está vivendo uma situação que está machucando ele, né, interiormente, e às vezes até sofrendo bullying, como você falou. E ao invés de você dar ao espírito a oportunidade dele aprender mais, você está impedindo praticamente, você está jogando uma carga pesada em cima daquele espírito reencarnante, e que não é a função do pai ou da mãe, que é a função de amparar, de perdoar e de direcionar o filho para um bom caminho. Então veja bem o problema que você está criando para você como pai, para você como mãe e principalmente para a criança. Mas, o João, agora, a gente quando fala em sexo, dá a impressão, a gente sabe que o sexo é necessário, que o sexo é coisa natural, mas tem gente que não se interessa por sexo, por relações sexuais. E daí, é anormal essa pessoa? Sim, também é normal. É raro, né, Rui? É raro você encontrar pessoas que não gostam de sexo. Ele direciona a sua vida para outros Sim. valores. São pessoas que vêm com missões específicas. No caso do Chico Xavier, por exemplo. Do Divaldo e outros tantos aí, Irmã Dulce. Enfim, pessoas que vieram com uma missão de trazer o amor para a sociedade. Porque, na realidade, o sexo por sexo é uma coisa animal. A gente sabe disso. Sim. É um instinto, né? Fala, é você necessitando daquele prazer. Agora, o sexo, quando ele há amor, é uma coisa sublime, né? É, quer dizer, além de ser instintivo, é uma coisa amorosa, né? Exatamente. Você colocou antes, João, a força sexual como sendo a segunda maior força. A segunda maior força. Né? A primeira é o amor. Uhum. E a gente sabe o seguinte, como ela é uma das maiores forças que existe para o ser humano, a gente tem que saber dirigir essa força, né? Porque como ela, você também falou da localização da força sexual, que também está na glândula pineal, que acaba sendo ela que é o seu... Quer dizer, o que é a glândula pineal? Ela é o, como a gente fala no computador, ela é o principal do computador, né? A memória, né? É o principal de tudo. É o CPU, né? É o CPU. Então, a força sexual também está ali. Essas pessoas... Elas aprenderam a ter o prazer usando essa força sem precisar do sexo. Certo? Então, o que acontece? Você pega nós, assim, que somos ainda seres humanos bem comuns mesmo, a gente sabe como é que você usa a força sexual? Só fazendo sexo, às vezes. Como é que você usa essa potência que você tem? Você libera ela através do sexo. E tem um monte de gente que aprendeu a utilizar essa força de outra maneira, canalizar ela para outras maneiras. Então, eles têm prazer. Por exemplo, a pessoa tem prazer em servir o próximo. Aquilo ali é o maior prazer que ela tem. Ela tá usando essa mesma energia que as pessoas não sabem. Exatamente. Mas, isso mesmo. João, e com relação, eu estava falando justamente isso, os religiosos, que a gente vê que a própria Igreja Católica, ela pede que haja abstinência sexual. Como é que faz a maioria das pessoas que vão ser freira, vão ser padre? Olha, aí você tocou num assunto bastante delicado, porque nós sabemos que, na realidade, e a gente acabou de falar aqui, são poucas as pessoas que realmente conseguem trabalhar com essa energia direcionando canalizando para outras coisas. Agora, para o trabalho coletivo. Coletivo, exato. Agora, nós sabemos que muitas pessoas que entram para a vida religiosa são homens e mulheres como nós, comuns, e eles têm os desejos deles. Porque é uma coisa que está dentro do corpo, está no espírito, isso daí, essa força, e nós estamos em evolução. Eu não sou ainda um santo para dizer, não, eu não preciso mais disso. Então, eles também necessitam. E você vê hoje, você sabe, nós sabemos, que existem as relações dentro dos seminários, dentro dos conventos, a gente sabe disso. Não precisamos, não vamos tapar o sol com a peneira, que a gente não vai conseguir. E é uma questão de sobrevivência da raça humana. Também, essa é a maior essa questão da força, né? Porque se não existisse essa força, talvez o ser humano estaria em extinção. Exatamente. E eu lembrei de um detalhe aqui agora. Está todo mundo dando risada que o Rui está querendo comercial, que ele vai embora. Ah, então tudo bem. Então segura isso aí, João. É que ele vai, no irmão Rodolfo hoje. Rodolfo, numa casa espírita que tem um trabalho maravilhoso, é das 9 às 10 horas, então a gente tem uma palestra de uma hora, e estarei lá falando justamente sobre a importância de uma casa espírita, né? Então, eu me despeço aqui dos nossos ouvintes. Um bom dia, João, um bom retorno lá para São Paulo. E a vocês que ficam aqui, um bom dia para todos aqui, né? E estaremos daqui 15 minutos, estaremos lá no irmão Rodolfo para a palestra da... Eu não sei se é a primeira ou segunda... o dia que você foi lá não teve, né, Jorge? Não. Então, deve estar no começo das nossas palestras. Já. Deve estar começando agora, porque eu fui lá em janeiro, mas cheguei lá e não tinha nada. A porta estava fechada, agora a porta está aberta. Então, aqueles que quiserem... frequentar uma boa casa espírita, agora de manhã, a partir das 9 horas, tem trabalho lá na Fraternidade Espírita Irmão Rodolfo, Rua IP192, lá no Jardim das Indústrias. Bom dia para vocês, então, tá? Bom dia. Bom, vamos boa então para uma música agora com Nando Cordel, a música é Viver em Paz. Suporto mais tanta confusão. Quem semeia o desamor colhe tempestade no seu coração. Vamos viver em paz. Não suporto mais tanta confusão. Quem semeia o desamor colhe tempestade no seu coração. A gente tá passando tempo aqui nessa terra aprendendo a amar. De onde a gente veio, pra onde a gente vai, é bom a gente pesquisar. Quem faz o mal sempre se quebra, é hora da gente entender. Eu só vou ter felicidade na hora que amar você. Vamos viver em paz. Não suporto mais tanta confusão. Quem semeia o desamor colhe tempestade no seu coração. Vamos viver em paz. Não suporto mais tanta confusão. Quem semeia o desamor colhe tempestade no seu coração. Paz, não suporto mais tanta confusão. Quem semeia o desamor colhe tempestade no seu coração. Vamos viver em paz. Não suporto mais tanta confusão. Quem semeia o desamor colhe tempestade no seu coração. A gente tá passando um tempo aqui nessa terra aprendendo a amar. De onde a gente veio, pra onde a gente vai, é bom a gente pesquisar. Quem faz o mal sempre se quebra. É hora da gente entender. Eu só vou ter felicidade na hora que amar você. Vamos viver em paz. Não suporto mais tanta confusão. Quem semeia o desamor colhe tempestade no seu coração. Vamos viver em paz. Não suporto mais tanta confusão. Quem semeia o desamor colhe tempestade no seu coração. Vamos viver em paz. Não suporto mais tanta confusão. Quem semeia o desamor colhe tempestade no seu coração. Vamos viver em paz. Não suporto mais tanta confusão. Quem semeia o desamor. Este é o programa Vivência Espírita e hoje nosso convidado é o nosso amigo, irmão, o escritor João Alberto Teodoro, que está falando sobre sexualidade e relacionamento familiar. Ligue para nós, 3206-4534, 3206-4537, o DDD aqui é 12. Você pode entrar no nosso Facebook também, no meu pessoal, ou no Facebook do Vivência Espírita, facebook.com, programa Vivência Espírita. Vamos falando também da nossa programação para a semana que vem, que nós teremos cirurgias espirituais lá na AME, dia 15 de fevereiro, então sábado que vem, a partir das 7 horas. Olha só, pessoal, vamos fazer uma orientação aqui rapidinha para vocês que querem ir na cirurgia espiritual ou mandar alguém lá. É, credenciamento das 7 às 8h40 e depois desse horário dificilmente dá para ser atendido alguém, então tem que chegar lá cedo. A AME fica na rua Doutor Oscar Strauss, 344, Bosque dos Eucaliptos, telefone 3936-1625. Olha só, algumas instruções aqui referente às cirurgias espirituais. A cirurgia espiritual não tem corte, né? Ela ocorre diretamente no perispírito, né? Mas, de vez em quando, é possível até visualizar alguns sinais, até mesmo exames clínicos que ficam naquilo ali. É, algumas cirurgias ocorrem com o paciente deitado, outras com o paciente em pé, mas há todas a comunhão entre o plano espiritual, o magnetismo do médium também junto, e o desejo sincero da melhora do paciente. Qual o preparo que vocês devem fazer para fazer uma cirurgia espiritual? Não há necessidade de fazer nenhum preparo especial. O que pede na cirurgia é que a pessoa tenha uma boa noite de sono antes de ir para a atividade, deve alimentar-se muito bem e procurar utilizar roupas confortáveis também. É, durante o tratamento, muitas pessoas sentem assim um pouco de dormência no local da cirurgia e até mesmo um pequeno desconforto, mas é rápido também. Depois sente um pouco de sonolência. Por isso que é bom levar um acompanhante também junto. É, depois do tratamento também, deve ser feito repouso pelo menos 48 horas. E também atende as pessoas à distância. Por exemplo, criança até 12 anos de idade não deve ser levada, porque a criança não tem paciência para ficar lá esperando um tempão. Então, um parente, um amigo, leva o nome, idade da criança, tudo direitinho. Eles fazem a ficha, passam o receituário e depois, se for necessário uma cirurgia, o próprio espírito, que é o do Dr. Stephanie, faz a cirurgia na casa da pessoa. Pessoa que esteja muito debilitada também, às vezes muito idosa, não tem condições de se locomover direito, faz também por a distância. Então, no próximo sábado, o médium Edson Barbosa e a equipe do Recanto de Luz Irmã Sheila da cidade de Ribeirão Pires estarão aqui na AME a partir das 7 horas da manhã com esse trabalho muito dignificante, com esse trabalho muito bonito, que é o trabalho de curas espirituais, feito há muitos e muitos anos pelo Edson. Ele atende uma média aí de mais de 1.200 pessoas por semana lá naquela região e está vindo aqui pela primeira vez para fazer esse trabalho aqui na AME. Tudo bem? Vamos lá? Vamos lá. A gente estava até comentando, João, sobre essa força da sexualidade, né? Que garante a sobrevivência da espécie humana, né? É isso que a gente estava comentando antes. Que, se não existisse talvez essa força, talvez a espécie estaria em extinção, né? Exato, exatamente. Exatamente. Exatamente. É, a energia sexual, como o Jorge bem lembrou, é a segunda maior força, né? A primeira é o amor. Então, você veja que está muito bem relacionado uma coisa com outra, porque quando você realiza simplesmente o ato sexual por um instinto, sexo por sexo, você se sente vazio depois, né? Porque nós sabemos que numa relação onde há realmente o amor, onde há uma sinceridade de sentimentos, tem o pré, o durante e o depois, né? Então, tudo isso faz parte de uma relação realmente sincera, né? Diferente de uma relação animal. Exatamente. Que era uma relação descartável. Exatamente. Né? E você vê que hoje os nossos jovens, não vou nem dizer os nossos jovens, mas as pessoas hoje, ela busca quantidade. Né? Ele é normal entre os jovens, esse final de semana eu fiquei com 4, esse final de semana eu fiquei com 3. Né? Então, eles querem quantidade, eles ficam, eles não sabem o que é amor. Né? É simplesmente aquela relação animal, aquela coisa de disputa, modismo, como o Jorge, a gente estava falando, né, Jorge? Isso. O modismo. Então, você tem que ver muito bem que muitas vezes o seu filho, ele faz uma opção sexual, não porque ele seja, mas simplesmente porque os amigos estão fazendo. Então, o modismo, ele vai também, eu vou no embalo. E amanhã, depois, ele pode vir a ser? Pode, mas ele pode também mudar a sua opção sexual a qualquer momento, pelo modismo. Isso aí também não seria uma falha da própria família também? Exatamente, porque a família, ela deixa a educação dos filhos passando para a escola ou passando para a própria sociedade. Ou seja, ele não quer, o pai não quer saber com quem anda seu filho. Com quem anda a sua filha? Você entendeu? Você falou isso, eu lembrei de um caso. Um caso de uma prima minha. O chefe dela era homossexual. E era homossexual assumido. É o chefe dela, ela contou pra mim. É homossexual assumido. E hoje ele tá casando com uma pessoa. E aí eu perguntei, mas ele deixou de ser homossexual? Ele deixou de ser homossexual. Foi a opção dele mudar a sexualidade dele. E casou. Não sei se isso é normal, né? Se isso é normal, a gente vê, através do livro, eu tive a oportunidade de ter contato com vários... Um ex-chefe, tá? Só para deixar... Não, mas continua sendo... Você teve um contato com ele, seu amigo, enfim, sim, né? Mas a gente vê que, em muitos casos, acontece o contrário, né? Ele casa, muitas vezes, para tentar frear aquele desejo dele. Ele casa, ele tem a família, tem tudo. Só que o desejo acaba falando mais forte e ele acaba rompendo com os laços e tudo mais. Então, até nesse caso também, se a pessoa tiver um entendimento do que na realidade é a sexualidade, os filhos vão aceitar o pai ou a mãe que fez essa opção. Entendeu? Depois de tantos anos de casado, eles deixam a família, vamos dizer assim, e seguem a sua vida. Então, na realidade, a gente sabe que é um sofrimento muito grande. E nesse caso, como você falou, ele era um homossexual e depois passou a ser hétero. Também é uma opção que ele fez e tomara que ele consiga, né, levar a sua vida sendo uma pessoa feliz, né? Interessante. João, o Barbosa, o nosso irmão Barbosa, ligou aqui para a gente, está parabenizando pelo tema, e pede para você, se você pode falar um pouco a sua opinião no caso do transexual, que é a mudança de sexo, né? A gente tem visto muito isso aí. No caso da mudança de sexo, a gente sabe que tudo aquilo que você fizer ao seu corpo, você vai ser responsável. Porque, na realidade, seja o seu corpo bonito ou feio, não importa, ele é uma ferramenta que lhe foi dada e você vai ter que prestar conta dele. Então, realmente, é uma mudança drástica, porque você está, digamos assim, modificando completamente o seu corpo. E você sabe que o seu perispírito, à medida que você modifica, ele também vai sendo modificado. Então, você tem que estar muito preparado para tomar essa decisão. Porque você pode ser feliz sem mutilar o corpo, você concorda? Se faça a sua opção, tenha o seu companheiro lá entre quatro paredes, na sua vida, mas perante a sociedade, seja você autêntico, né? Agora, não mutile o seu corpo. Agora, a gente não pode condenar aqueles que fazem isso. É uma opção, nós temos o livre-arbítrio. Só que ele também vai ser responsável do outro lado, né? Pelo que ele fez ao corpo. Agora, se ele tiver, desde que ele faça e mantenha uma vida regrada, uma vida fazendo a caridade, fazendo bem ao próximo, tudo isso é levado em conta do outro lado. A gente sabe disso. Essa semana apareceu no acho que foi no Fantástico, a Graça está ali, né, Graça? Foi, né? É a semana passada, um delegado, que ele era delegado e agora é delegada, né? Mas ele fez a operação. A cirurgia. Tudo, então, né? E ficou bonita para danar mesmo, né? Então, exatamente. Mas exatamente, ó, preste bem atenção que geralmente essas pessoas que fazem a cirurgia são pessoas bonitas. Eles têm características femininas ou masculinas no próprio corpo. Não é? Então é aquela coisa, é a identidade que está errada. Né? A identidade está errada, porque o espírito ele se vê de uma outra maneira. Então tudo isso daí é levado em conta na hora de prestação de contas lá no plano espiritual. Se a pessoa, como no caso do delegado, né, que você inclusive falou, que o chefe falando que ele exerce um belíssimo trabalho perante a sociedade, ele está fazendo o quê? A prática do amor. A prática da caridade. Será que isso não vai ser levado em conta? É claro que vai ser levado em conta. Porque a gente torna a falar. Não importa a opção que a pessoa seja, faça. O importante são as suas atitudes. Outra coisa, João. As religiões, né? A gente ainda vê dentro das religiões muito preconceito com os homossexuais, né? A gente vê muito isso. Qual que deveria ser o papel das religiões também? Poxa vida, a religião parece que é onde a pessoa deveria ser um salvo-conduto, né? Deveria ser onde a pessoa vai e ela seja respeitada, ela seja bem atendida, bem recebida, ela seja, né, bem orientada. Valorizada. Né? E o que a gente vê é muito preconceito ainda, né? Qual deveria ser, você acha assim, deveria ser o papel das religiões? Nesse sentido. As religiões, todas elas, na realidade, são o quê? São representantes da palavra do Cristo. E estão esquecendo que o Evangelho do Cristo, ele não exclui ninguém. Ele é inclusivo. Ele recebe todos, diferentes classes sociais, cor, opção sexual, ele recebe todos. Jesus abraçou a todos igualmente. E nós, como espíritas, como evangélicos, protestantes ou católicos, não importa, nós temos que abraçar o irmão que vem à nossa casa. Porque, na realidade, o templo religioso, o que, que é? É um hospital do Cristo. As pessoas vão ali porque precisam receber um lenitivo. Porque querem trabalhar no amor, na caridade. Então, você não pode julgar um trabalhador que venha a uma casa espírita, que venha a um templo, pela sua opção sexual. Você tem que ver nele mais um trabalhador do Cristo. Qual é a missão dele aqui na Terra? Qual é a sua missão, você que dirige algum trabalho voluntário numa dessas instituições religiosas, qual é a sua missão? É de receber qualquer que seja, da mesma maneira. Porque, na realidade, muitas vezes, a pessoa, muitas vezes, ele é mais digno do que propriamente os dirigentes ou aqueles que se dizem pastores ou representantes do Cristo. Porque não tem atitude só da boca para fora. A prática, realmente, do Evangelho, ele não é capaz de fazer. E você acha que, assim, as pessoas, por exemplo, querendo ou não querendo, o maior movimento cristão que nós conhecemos é o movimento católico, né? No mundo. E o Papa foi lá e falou uma frase muito legal, né? Quando perguntaram sobre o que ele pensava sobre os gays, não é isso? Quem sou eu para julgar uma pessoa que vem até a minha casa, digamos assim, com o coração aberto, com amor, querendo trabalhar em nome do Cristo, né? Então o Papa Francisco, ele foi muito feliz. Eu tenho que confessar para vocês que eu me emocionei com as palavras dele aqui no Brasil. Ele mostrou que realmente ele é um ser humano. Ele vê no semelhante um representante do Cristo. Ele se coloca no lugar daquele que está sofrendo. E isso é importante. A igreja precisava de algumas atitudes, de algumas modificações que ele está trazendo. Interessante. Aqui no site, a gente teve... sobre a pergunta qual deve ser o papel da família diante a opção sexual dos filhos, a gente teve a participação do Igor Maier Soares respondendo: apoio a orientação. Apoio a orientação. Ele quis dizer. E a Cida Ferreira respondeu: sempre apoiando e respeitando, pois cada um é responsável pelas suas escolhas. Bom dia a todos. E também a Miriam Oliveira também foi bem objetiva: aceitar e respeitar. Vamos para mais um intervalo comercial, colocando uma música. A música agora é Semente do Amanhã, mas interpretada aqui pelo grupo... Não. É o grupo Ânima, né? Já é tempo com o grupo Ânima. O grupo Ânima aqui de Taubaté. Nossos irmãos aqui de Taubaté, que tem esse excelente grupo. Grupo Ânima. A música Já é Tempo. Sorrindo sem temor, sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu. Já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz. Sem destino, mas o amor. Não, não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que nos faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Sem temor, olhe, olhe, olhe pro céu. Já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz. Já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando. A paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Estamos no momento espírita aqui, com o patrocínio de Gigavale Atacado, e o nosso tema de hoje está no momento espírita número 5, ter filhos e ser pai. Ter filhos e ser pai. Você tem filhos? Se a resposta for positiva, então responda: você é pai. Ora, alguns pensarão que ter filhos e ser pai é a mesma coisa, mas uma reflexão mais detida nos mostrará a diferença.

uma escola da família, que é a faculdade a qual a gente frequenta, a gente só vai saber se foi diplomado do outro lado, né? Se você cumpriu bem o seu papel de pai, se você foi o companheiro, o amigo, aquele que realmente direcionou os passos dos filhos para que se tornassem uma pessoa de bem. Porque a gente sabe que houve foi pré-estabelecido os filhos, os quais a gente teria, né? Nós seríamos filhos de quem? Tudo foi feito escolha antecipadamente. Então, nós não temos uma família, os filhos, por acaso. A gente tem porque merece. E se a gente merece, é porque a gente tem que trabalhar com isso daí e agradecer a Deus os filhos ou os pais que a gente tem. Esse é o programa Vivência Espírita. Nosso convidado aqui é o nosso irmão, amigo, o escritor João Alberto Teodoro. E está falando conosco, conversando conosco sobre sexualidade e relacionamento familiar. João, tem algumas perguntas aqui interessantes também. Primeiro, primeiro vamos responder a enquete aqui. A Regina, nossa amiga Regina Vilhena, disse que... Sobre a pergunta. A pergunta. Qual deve ser o papel da família diante a opção sexual dos filhos? Isso, aí a Regina fala, aceitação e orientação, porém os pais necessitam estudar a respeito para melhor ajudar o filho. Né? Essa é a resposta da Regina, um grande abraço para a Regina também. E outra pergunta aqui, agora uma pergunta que um ouvinte fez aqui, não quis se identificar quem que era. Né? Não, se identificou sim, é a Graça. Ah, tá bom, peraí. Então, estava aqui anônima a questão. Há controvérsia em relação à adoção de filhos por casais homoafetivos. Uns falam que a criança pode sofrer preconceito de ser filho de dois pais ou ser filho de duas mães e não ter pai e mãe, lá na escola ou na sociedade em geral. Geralmente é isso que acontece, João? Não, veja bem, inclusive há pesquisas com relação a isso daí, porque na realidade a gente sabe que para educar o filho a base é o amor. Então, se duas pessoas do mesmo sexo amam o seu filho, isso que é o importante. A criança também já está preparada, ela já veio preparada para a aceitação de ter dois pais ou duas mães. Porque muitas vezes é uma família homoparental, ou seja, o pai se separa e acaba levando para a nova união com um companheiro os filhos. Ou a mãe se separa e acaba levando os filhos. Então, essas crianças acabam aceitando os pais, os dois pais ou as duas mães, de uma forma até natural. Por quê? Existe um relacionamento franco, baseado no amor, na fraternidade, na comunhão de ideias. Né? Não necessariamente os filhos dessas famílias homoparentais serão homossexuais, não tem nada a ver. Uhum. Entendeu? Bom, e tem muitos casos interessantes aí, né? Ontem mesmo na palestra você citou um caso de uma menina que tinha sido adotada por um casal. Exato, o Vasco e o Júnior, que eles são da região de Ribeirão Preto, desculpa se não for, mas foi o primeiro caso de adoção no Brasil. Né, por um casal homoafetivo. E eles adotaram a Teodora, uma menina que os adotou na realidade, foi ela que os escolheu. Né? Quem lê o livro da vida dela vai ter oportunidade de saber direitinho. Mas tempos depois, eles quiseram adotar uma segunda menina. E adotaram a segunda menina, e depois a menina teve alguns problemas de saúde, teve que fazer vários exames, e acabaram descobrindo que as duas eram irmãs, eram filhas da mesma mãe. Então, até nisso daí, você veja que a programação do plano espiritual estava né, direcionando os dois. Então, veja bem, há ou não há proteção numa família dessa, onde há amor? Certo. E outra coisa, parece que eles criam a criança... eu não sei, João, se é impressão minha, pode ser até que seja impressão, se é verdade, dá a impressão que eles têm muito mais, assim, eles estudam muito mais como deve criar uma criança do que a gente mesmo, que é homem e mulher. Verdade, mas é mesmo. Eles querem dar ao filho um amparo realmente como a criança precisa para ser uma pessoa de bem. E nós não, nós deixamos para a sociedade ou para as escolas direcionarem os passos dos nossos filhos. E aí que está errado, porque a primeiro lugar vem o papel dos pais, segundo vem a da escola. Mas isso não é uma forma de protegê-los contra esse preconceito? conceito. Você diz, você diz da família homoafetiva? Sim. Também, eles direcionando a educação dos filhos de uma forma bastante clara, bastante aberta, ou seja, havendo um relacionamento, havendo diálogo, eles vão realmente preparando os filhos para o não preconceito amanhã. E a gente sabe que o que era preconceito ontem, hoje já passa a não ser mais. Por quê? A sociedade vai mudando, as leis vão mudando e também a gente vai mudando a forma de pensar. Lei já existe a diferença, porque tem juízes que aceitam e outros que não. Porque, assim, para a criança, assim, os adultos, eles têm opção, entendeu? Eu vou morar com a outra fulana, é opção minha, que eu já tenho a cabeça feita. Agora, para as crianças, elas ainda estão em formação. Então, essa é a questão das dúvidas em relação a essa adoção. Tá, eu entendi onde você quis chegar, mas a gente tem que ver pelo lado, conforme diz a doutrina, que nada acontece por acaso, a gente tem que ver pelo lado espiritual, ver qual era a programação que foi feita antes, que a gente não sabe, mas a gente é intuído para isso, né? Muitas vezes os juízes impõem, não vai viver com o pai ou com a mãe, e a criança acaba sofrendo até traumas e tudo mais por não se relacionar bem com o pai ou com a mãe. Mas em muitos casos, isso aí é revisto, né? Como a gente estava falando, o importante na realidade é o relacionamento na base do amor. Então, onde há amor, seja uma família homoparental, seja numa família hétero, a base é isso daí, o amor. Se há amor no seu lar, não importa se você conviva com uma companheira ou com seu companheiro. Mas em relação ao comportamento da criança, ainda existem muitas dúvidas. E eu acho que... porque a maior parte da sociedade fala daqueles casais, né, normais, entre aspas, né? E existe uma fila enorme de casais que se dizem normais querendo adotar. Então, mas eu completaria o que você está falando da seguinte maneira. Não é que a sociedade ela fica preocupada, é o preconceito realmente da sociedade por não aceitar a adoção por casais, famílias homoparentais. Por quê? Ela não quer adotar. O casal hétero não quer adotar. Ele prefere que a criança esteja abandonada ou então que esteja no orfanato do que ele ir lá e adotar. Agora, ele condena uma atitude caridosa de um casal, de duas mulheres ou dois homens que querem adotar uma criança. Agora, eu pergunto para você, quem está sendo mais cristão? É isso. Porque, às vezes, se for bandido, não tem problema, né? Exatamente. Bandido, bandido ou seja lá o que for, não tem problema. A família aceita numa boa. Agora, é o preconceito, né? Exatamente. Só para as pessoas não acharem que apareceu um espírito novo aqui, né? É a Graça que está falando aqui, que sempre trabalha com a gente aqui também. Isso, às vezes aparece um espírito, assim, de porco, essas coisas tudo aparecem aqui, né? E agora foi a Graça. Um espírito desencarnado, Vamos deixar claro. Mas por que eu vi essa pergunta? Porque realmente existem dúvidas e continua o preconceito. Com certeza, as pessoas não aceitam e não têm coragem de colocar opinião. É preocupante isso. Ontem o Jorge, por exemplo, começou a falar no início do programa o seguinte: muitas pessoas queriam esse tema. Só que muitas pessoas não foram por medo ou receio de encarar o problema. Porque ele passa pela questão, né? Mas ele ia lá, não, se eu for lá, eu vou dar de frente com uma coisa que está dentro de mim e eu não quero expor. Com certeza. Ontem mesmo teve uma mãe que falou: Jorge, eu gostaria, puxa vida, eu tenho hora que tenho vontade de dar uns depoimentos, mas eu ainda estou assim com o freio de mão puxado, né? Aí eu falei: não, se você acha que você tem que dar o depoimento, se você acha necessário, você tem que chegar e falar, não tem problema. Agora, se você acha que também não vai acrescentar, não tem problema, né? Então, mas são certas coisas que às vezes você... a pessoa ainda tem... Embora a pessoa tenha aceitado, esteja passando por aquilo, tenha aceitado, que eu conheço a pessoa, sei que aceitou, com tranquilidade não, mas aceitou, né? Mas mesmo assim a pessoa ainda tem receio, às vezes, poxa vida, ainda tem receio de se expor de alguma maneira, né? O Jorge, você me lembrou bem, numa das vezes que eu vim aqui para fazer o lançamento do livro, inclusive vocês fizeram a apresentação antes, o Grupo Castelã, e o centro estava lotado, o Alex me procurou e falou assim: João, está vindo um amigo meu, ele é católico, e ele passa pela questão, o filho dele é homossexual, eles não vivem bem. ele vai vir assistir sua palestra e quer falar contigo. Com o maior prazer. Só que eu fiz a minha palestra, aí chegou os amigos do CTA e tudo mais, começaram a conversar, o rapaz foi embora, porque ele tinha horário para pegar o ônibus. Eu não falei com ele, não sei nem quem é, mas com certeza deve estar nos ouvindo. Dias depois o Alex me ligou. Ele falou, João, eu acabei de receber um telefonema do meu amigo, ele agradecendo a você pela palestra, que foi a melhor coisa que ele ouviu, porque ele chegou em casa, eu me emociono porque realmente toca, ele chegou em casa, abraçou o filho dele e pediu perdão. Então veja bem, o centro estava lotado, eu consegui tocar um coração. Ainda falei para o Alex, se a minha existência terminar agora, já valeu. Porque é interessante isso também, né, João? Porque eu recomendo, desde o começo também eu falei que recomendo essa palestra do João, porque o João estudou bastante para poder falar sobre isso, né? Tem o livro, né? O livro aí, Um Amor Diferente, Nossas Escolhas, que é um sucesso. Já estamos aí na terceira ou quarta edição, com inclusive uma edição americana, né? Uma edição no exterior, em inglês. É muito legal a história que ele coloca, ele aborda esse assunto com muita tranquilidade. E agora, e a palestra do João? Por que que é legal? Porque ele fala sobre isso e acabou, chega lá e coloca objetivamente, com tranquilidade, mostrando com clareza quais são os conflitos que a gente vive por causa disso, baseado em fatos contados pela espiritualidade, Raul Teixeira, Divaldo Pereira Franco, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Emanuel, André Luiz, todas essas pessoas da doutrina, o Livro dos Espíritos, a Bíblia, tudo isso é citado na palestra do João, né? Sempre falando do amor. Então, o que que acontece? Eu falo para vocês, querem falar sobre isso um dia no centro de vocês? Chama o João para conversar, para fazer uma palestra, né? Porque o importante, se a gente é preconceituoso, vamos enfrentar também o nosso preconceito, vamos ver porque se a gente continua, se a gente não continua, ou se todo mundo tem o direito de ser o que é, né? O que a gente não tem direito é o que está acontecendo na Rússia agora, que parece que está, como é que fala, oficial você caçar gay lá, né? Então, se a pessoa é homossexual, ela tá sendo apanha no meio da rua, os grupos para bater as pessoas, e ainda filmam para mostrar para todo mundo isso. Quer dizer, será que nós estamos vivendo? Aí eu concordo plenamente que nós estamos num mundo de transição mesmo. Quer dizer, tem que acabar alguma coisa. Porque se está acontecendo isso, tem que acabar uma fase do mundo, né? Ao invés de nós progredirmos, nós estamos retroagindo. Exatamente. Né? Ah, quem está aqui com a gente é a Sônia Cota, né? A Sônia está mandando, está dizendo que está ouvindo lá. E está dizendo que ama você, João. E diz, diga isso para ele. Eu falei, vou muito dizer, obrigado, minha dizendo. Irmã. Um beijo no seu coração. Né? Um grande abraço para a nossa irmã Sônia, da editora Itapuã. Eu adoro a Sônia. Estou com saudade de você, viu, Sônia? Isso, a Sônia a gente encontra com ela, a gente já começa a dar risada, né, João? Porque exatamente, ela é muito bem-humorada. Muito. Programa que ela faz com o Jair Avelar na Rádio Boa Nova, você dá risada o tempo todo. É verdade. Né, das tiradas da Sônia lá com o Jairo. O Jairo, é engraçado, a Sônia, eu falei, Sônia, eu preciso que você... O Jairo Avelar veio aqui, lá de Belo Horizonte, e eu falei, Sônia, manda o Jairo trazer uns livros, porque eu não consegui livro suficiente aqui para o Jairo. Ela falou, Jorge, agora não vai chegar mais a tempo. E o Jairo não leva livro, ele não carrega livro, entendeu? Ele não carrega, mas deixa comigo. Quando chegar aí, você manda ele abrir a mala, que vai estar cheio de livro, ele nem vai saber que está... Aí eu falei, Jair, traz os livros aí. Ele falou, não, eu não trouxe livro nenhum. Eu falei, não, pode abrir sua mala que está aí. Ele falou, foi a Sônia que fez isso. Eu falei, foi, eu combinei com ela, ela mandou os livros na mala dele, ele não e sabia. E ele trazendo um peso do caramba. Trazendo um peso, mas não sabia o que que era livro que estava ali dentro. Né? Quem está aqui também é o Plínio Penteado, um grande abraço para o Plínio, também músico. Nós somos amigos agora no Face. Aí ele entrou aqui, eu pedi para ele escutar, ele falou que está ouvindo. Um grande abraço, então, para o Plínio Penteado Júnior, lá também nosso amigo aí, espírita, que está aqui nos ouvindo, João. E o Renualdo, nosso amigo Renualdo, entrou aqui também, um grande abraço. Renualdo, já que você está aí, eu queria falar que tem uma amiga nossa chamada Aliane, ela vai aí para Cachoeira, ela é uma advogada aqui de São José, ela adora Rio Grande do Sul, ela acha que na outra encarnação ela era do Rio Grande do Sul e diz que na próxima ela não dispensa de jeito nenhum de nascer no Rio Grande do Sul, né? Então ela sai daqui para conhecer um monte de lugar no Rio Grande do Sul. Ela quer ficar sua amiga aí no Face, então é a Liane. né? Na hora que ela entrar aí, você aceite ela como amiga, por favor. Daqui a pouco eu coloco no Face. Ele está colocando aqui, bom dia, meus amigos queridos, muita paz e muitas luzes para vocês. Esse tema é muito importante e ainda temos muito caminho para percorrer, né? Os próprios benfeitores nos dizem que ainda não estamos preparados para receber maiores informações sobre o assunto. O que você acha, João? Veja bem, André Luiz, ele fala em suas obras que há muitas formas de amar que o homem ainda desconhece, né? No mundo maior, ele fala isso. Então, ou seja, isso foi na década de 50. E de lá para cá vieram várias mensagens e o próprio Bezerra de Menezes, através do Divaldo, ele fala e o próprio Vanucci também aborda no novo livro que deve ser lançado, pelo momento que o planeta passa de transição, que muitos homossexuais iriam reencarnar, né, para passar por essa questão, por essa situação, para resgatar um passado no qual ele teve, digamos assim, uma participação na infelicidade de várias famílias. Então, ele viria como homossexual para passar por aquilo ali, para resgatar um erro do passado. Mas isso, veja bem, o Bezerra de Menezes vem falar e, ao mesmo tempo, nos alertar. Porque se vem de Bezerra de Menezes, a gente, de repente, está recebendo um espírito desse na nossa família. E nós, como espíritas, nós sabemos que há necessidade do espírito passar por aquela questão. Então, como espírita, nós temos que ajudá-lo e ampará-lo, né? Amá-lo, principalmente respeitar a opção pelo qual ele fez. Uhum. Não necessariamente ele tenha que conviver uma vida com uma outra pessoa, né? Mas se ele fizer essa opção, ele vai viver regradamente. Uhum. Né? E não promiscuamente. O erro maior do ser humano na sexualidade é viver na prostituição ou ser um promíscuo. Porque daí ele está comprometendo o seu espírito e o seu corpo. E isso daí vale para o hétero como para o homo também. Isso que eu ia falar, indifere do... Exatamente. Da opção sexual ou da sexualidade. Da sexualidade, é. Então, João, eu queria falar o seguinte, que na realidade, esses que vêm com essa aprovação... Já está planejado. Agora, o que a mídia provoca e faz essa prostituição toda, que a gente tem que ter cuidado. Exato. Porque dá a impressão que todo mundo que vem, então é reencarnação. Então, aí, acha que o espírita está aceitando tudo isso porque, então, está certo. Porque você está ali, você está andando no meio público, né? E você vê um casal de homossexual se pegando, é tão chato, assim, é tão constrangedor do que um casal hétero se pegando ali no meio público. Verdade. Né? Eu acho que é isso que talvez as pessoas acham que é preconceito. E é chocante. Né? E não é, talvez é constrangedor. Tanto para um casal hétero. Você falou isso ontem. Você falou isso ontem na palestra. Isso na palestra ontem. Por que você chocar? Você pode viver a sua opção sexual, você pode torcer para como eu dei o exemplo lá, né? Para o Corinthians, mas não vá na torcida do Palmeiras. Concorda com a camiseta do Corinthians? Não, para que provocar? Viva a sua opção, do seu time, do seu partido político ou a sua opção sexual, ali no seu lar, entre quatro paredes. Você não precisa chocar o seu vizinho com atitudes, insultando ou colocando a bandeira e tudo mais. Para que isso? Então, você pode se adequar, né? Você se adequar ao ambiente em que você está. É, você tem isso que respeitar. Isso vale para todo mundo. Exato. Né? Você tem também que respeitar para ser respeitado. Isso. E aí também vai o lado hétero também. Claro. Não claro, é legal a gente pegar e tá passando em algum lugar público e tá lá as pessoas se agarrando. Pode ser hétero também, não, é do mesmo mas jeito. Mas foi o que Rodrigo acabou de falar. Uhum. Não é? Isso choca. Você vê um casal de namorados, um rapaz e uma menina, em atos assim, digamos assim, até obscenos, uhum, diante de tudo. Para eles aquilo é o máximo. Não é? Eu não estou enfrentando, eu posso fazer. Uhum. Da mesma maneira a gente encontra. Como um protesto, né? Exato, é um protesto. Acho que é um protesto, né? Da mesma maneira a gente encontra os casais de homossexuais fazendo a mesma coisa. Então, para que fazer isso? Depois a sociedade o agride. Uhum. Certo. Que é diferente do que nós falamos agora há pouco que está acontecendo na Rússia. Exato, que a Rússia, eles estão caçando homossexuais, né? Estão caçando mesmo. Tipo assim, quer que a pessoa confesse na frente da câmara que é homossexual para apanhar ali na frente de todo mundo. Como nós somos caçados no tempo da Inquisição, né? É, exatamente. Eu fui. Né? Então, o que acontece? Isso mostra que cada país também tem um grau ali, uma, né? Lei, vamos dizer assim. Tem um grau de evolução. Um grau de evolução. A gente sabe que o Brasil é a pátria do Evangelho, então, ou seja, os brasileiros, eles são muito mais amáveis, digamos assim, na aceitação do próprio Evangelho, né? A gente vê que todas as religiões, elas se unem quando é para ajudar alguma coisa, todas as religiões se unem, não existe credo daí, é uma coisa só, vamos fazer o bem, vamos. Uhum. Mas em alguns países, você não vê isso. Então, aqueles espíritos que nasceram lá na Rússia é porque tinham que passar por aquele problema. Ô, João, o cachorro morre porque o dono é bravo também, né? Geralmente. É. Então, eu acho que é muito... O animal, ele é muito igual o dono. O dono? Né? Exatamente. E é o governo também, pode ver. Inclusive, né? tem um livro que fala assim, o cachorro é teu espelho, alguma coisa assim. Porque, realmente, o cachorro, ele acaba pegando as características do dono. É. Se você dá uma boa educação para o seu filho, ele vai agir da mesma maneira. O cachorro também. Se você ensina ele a atacar, ele vai atacar. Se você ensina ele a ser amável, ele vai ser amável. E quando o governo é omisso, como eles são omissos lá em relação a isso, quer dizer, não impõe uma regra, não impõe uma lei, nem nada, acaba acontecendo essas coisas que estão acontecendo lá. Verdade. Né? O povo é o reflexo de quem está mandando nele também. Vamos fazer uma música, mais uma, Grupo Acorde, Sementes do Amanhã, agora, e o nosso comercial? Ontem um menino que brincava me falou hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fazer o que será. Esse é o programa Vivência Espírita. Estamos hoje aqui com o nosso amigo João Alberto Teodoro, escritor, que está falando sobre sexualidade e relacionamento familiar, né? Eu queria mais uma vez convidá-los para o nosso trabalho de cirurgias espirituais na AME, no próximo dia 15 de fevereiro, sábado que vem, credenciamento das 7 às 8h40. Estaremos aí com o médium Edson Barbosa e a equipe do Recanto de Luz Irmã Sheila, da cidade de Ribeirão Pires. Então, vocês que estão passando por algum problema, que queiram fazer uma cirurgia espiritual ou se submeter lá, né? Que pode ser que não precise fazer a cirurgia. Então, nós temos esse tratamento de cura lá na AME. Sábado agora, a AME fica na rua Dr. Oscar Strauss, 344, no Bosque dos Eucaliptos, aqui em São José dos Campos. Vocês têm que comparecer lá, então, 7 horas da manhã para fazer, né? Só se alimentar bem, dormir bem e aparecer lá. E, de repente, ir com uma companhia, porque pode precisar fazer cirurgia espiritual e depois dar uma sonolência, alguma coisa assim, mas nada demais, né? Então, se souberem de alguém, pessoas que não têm condições de se locomover, ou estão com muita dificuldade, ou estão internadas, pode levar o nome da pessoa que tem o tratamento à distância. Crianças até 12 anos de idade também não precisa levar, que tem o tratamento à distância. Então, até sábado estaremos lá, esperando vocês lá na AME, a partir das 7 horas da manhã, e o médium Edson Barbosa, nosso amigo Edson Barbosa. O Edson Barbosa, que tem um programa na Rádio Mundial também, todas as sextas-feiras, às 15 horas, ele tem um programa na Rádio Mundial. Programa muito de muita audiência. Edson Barbosa, que é o médium, recebe o espírito do doutor Stephanie. Diga aí, Rodrigo. Bom, a gente falou sobre sexualidade, homossexualidade e sobre pedofilia. Qual que seria a visão espírita em relação a esse tema? Sobre pedofilia, a gente vê que em muitos casos as famílias não estão preparadas para lidar com isso, né? Aliás, a gente nunca está preparado, porque na realidade é um abuso, né? Você está ali agredindo uma criança ou, enfim. É uma doença, na realidade, né? A pessoa tem alguma coisa que faz com que ela parta para esse tipo de ação e vai ser responsável por aquilo que fizer, a gente sabe disso, muitas vezes é um transtorno. E também não podemos esquecer, nós que somos espíritos, que existe aí uma obsessão, né? Que espíritos estão ali influindo, intuindo a pessoa a comprar. Exatamente. Agora, a família que passa pela questão, ela deve, primeiramente, amparar o filho ou a filha que passa por esse momento, levando aos médicos, levando a religiosidade, né, para que a criança consiga superar esse trauma e não tenha aquele bloqueio amanhã ou depois. Porque muitas vezes a família, qual é a primeira ação do pai e da mãe? Partir para a agressão, né? Contra o pedófilo. Isso daí vai adiantar alguma coisa? O mal já foi feito. Você concorda? Então, ou seja, o ódio vai, digamos assim, aumentar ainda mais o sofrimento daquela família, porque muitas vezes o pai agride, ou às vezes até extermina o violentador, no caso. E a gente sabe que débitos foram adquiridos ainda mais, né, naquela família, para aquele pai ou para aquela mãe que assim agiu. Então, a gente tem que agir com muito amor, amparar essa criança, buscar o atendimento fraterno nas casas espíritas, ou seja, no evangelho, não importa, buscar o atendimento cristão e, ao mesmo tempo, o atendimento psicológico. Aproveitando esse tema, você falou assim, a questão das crianças, né? Até puxando esse tema. A gente tem visto cada vez mais as crianças, cada vez mais cedo buscar a sexualidade, temos assim, o sexo, entendeu? A criança aí de 12 anos engravidando, 13 anos, né? Isso é também... Menos do que isso até, viu, Rodrigo? Até menos, né? E como você vê isso, João? Um despreparo dos pais. Porque os pais não estão acompanhando os passos dos filhos, os pais simplesmente geraram os filhos, colocaram no mundo e não acompanham. Então, para ele não interessa com quem anda seu filho, com quem anda sua filha. Então, na realidade, é uma coisa muito grave para os pais, tá? Porque a criança está fazendo uma coisa que ela não sabe as consequências que terá, né? Eu vi há poucos dias na televisão uma menina de 12 anos dando à luz, que deu à luz. Agora, veja bem, como que uma criança vai cuidar de uma outra criança? É uma boneca? Entendeu? É um brinquedo? Não, ela está com uma vida. E os pais não estavam nem, estavam sorrindo. Ou seja, vai acabar os pais criando essa criança, esse neto, mas ao mesmo tempo, a menina já teve a sua vida, a sua trajetória de vida completamente alterada. Por quê? Por um despreparo dos pais que não ajudaram ela no esclarecimento. A sexualidade, a gente sabe que ela está vindo cada vez mais, está mudando a faixa etária, né? Mas a gente tem que ter com os nossos filhos uma conversa franca. Mostrar é prazeroso, é, mas saiba usar. Tem métodos para isso, para não chegar a esse final da gravidez. Não é? Então, a falta de diálogo, de entrosamento, de amizade entre os pais é que acaba gerando tudo isso. É aquilo que a gente ouviu na mensagem do Momento Espírita, né? Exatamente. Às vezes, o trabalho, a falta de atenção que os pais não dão para os filhos, e aí, desde criança, eles pedindo atenção, chega uma hora que eles desistem, né? É, e aí eles vão procurar na rua, né? Quem o esclarece. E como não encontram, acabam. Exatamente. Quem dê atenção para eles. É interessante. Vamos lá? Vamos lá aqui também, os ganhadores. Os ganhadores do livro, nós temos dois livros aqui, os dois livros do João que foram sorteados. Um livro é Um Amor Diferente, e o outro livro que nós vamos renúncia, sortear aqui do João. Renúncia de uma Paixão. Renúncia de uma Paixão. Né? Então, vamos sortear primeiro Um Amor Diferente. Quem ganhou Um Amor Diferente foi o Igor Maia Soares. Igor Maia Soares, ele respondeu a pergunta da internet. Os dois que ganharam hoje foram respondidos aqui nas perguntas pela internet, né? E a outra, quem ganhou o livro Renúncia de uma Paixão, a Miriam Oliveira ganhou. Então, Igor Maia Soares e Miriam Oliveira podem comparecer a partir de amanhã às 13 horas na Livraria Casa do Caminho, que fica aqui na Avenida Rui Barbosa, número 232, no Jardim Bela Vista, ali naquela rua da descida da rodoviária, comparecer lá e retirar seus livros lá com o nosso irmão Mário Vinhas, certo? Vai autografado pelo João os dois livros. João, só um pouquinho, próximo livro que você está previsto sair, qual que será mesmo? Então, o próximo livro se passa na Segunda Guerra Mundial, conta a história de um pracinha que vai para a Itália e lá ele acaba reencontrando um passado, né? E também conta a história de um capelão do Exército Brasileiro, Frei Orlando, que é natural de Minas Gerais. Até eu quero aproveitar, como o programa de vocês é ouvido em Minas Gerais, há um tempo atrás, uma sobrinha neta do Frei Orlando entrou em contato comigo. E eu preciso falar com a família Qual do Frei Orlando. Qual que é a Orlando. Cidade, sabe? Eu não me lembro a cidade, Jorge. Uhum. E é uma falha minha, eu já procurei o telefone deles e não consegui. A história conta a história do Frei Orlando, que saiu de Minas Gerais, e leva um lenitivo aos nossos soldados e ao povo de Pisa, na Itália. E a história é muito bonita do Frei Orlando, que ele passou para mim e depois eu fui conferir, depois que a história estava, o livro estava praticamente pronto, num outro livro, e eu até fiquei emocionado, porque ele não me falava o nome dele. Eu simplesmente o colocava como capelão do exército. E depois que eu li o livro, eu vi toda essa história que está aqui no livro, ele já havia me passado. Aí então ele me falou, meu nome é Orlando. Então a família do Frei Orlando, de Minas Gerais, por favor, entre em contato aqui com vocês aqui na rádio, ou pelo Facebook, isso, que chega até mim. Tá? E conta a história dos pracinhas da Segunda Guerra, e principalmente que hoje nós continuamos a guerrear, só que com as nossas guerras interiores, né? Com os nossos preconceitos, com as nossas dúvidas, as nossas dores. Né? Uhum. Reencontro de heróis, lutando para vencer. É pelo espírito do Frei Antônio Maria. Legal. E já estamos comprometidos para o mês de abril, né, João? É, provavelmente no finalzinho de abril o livro está saindo e eu venho aqui com o maior prazer. Isso, então a gente vai ter que... Vamos fazer o seguinte, eu já estava falando que você vinha em abril, nós vamos fazer, assim, o pessoal do Anjo Ismael quer você lá. Okay. Então, o que que acontece? Nós vamos fazer o seguinte, quando você tiver certeza quando vai, a data que vai sair, porque às vezes a gente marca para abril e a data vai ser antes do livro ter saído, aí não Exato, fica, né? É melhor depois que você já tiver com soltado certeza, o livro, né? Certeza. Aí de repente pode ser para maio, sei lá, né? Mas a gente já fica comprometido com você vindo aqui para okay. fazer o lançamento também. Ok, eu posso fazer um pedido? Claro. É a Cruzada Militar de Caçapava, é isso que você estava falando? É. Para que entre em contato com você ou através do Facebook aqui da rádio, para que a gente possa fazer talvez um lançamento lá, porque o livro é em homenagem aos Pracinhas. Legal. Nós vamos até entrar em contato com o Dalmo, né, Helder? Que o Dalmo era do Exército, conhece muita gente. Ele era das Cruzadas Militares lá de Caçapava, da Cruzada dos Militares Espíritas. A gente fica falando assim, não sabe, né? Existe dentro das Forças Armadas... os espíritas, eles participam das... sempre tem um centro espírita. Cruzada dos Militares Espíritas. Tem no Exército, na Aeronáutica e na Marinha. Né? Então, aqui de Caçapava, a gente vai entrar em contato com o Dalmo, que de repente ele pode conhecer algumas pessoas. E aqui de São José também, se vocês souberem de alguém, que se tiver algum pracinha aqui ainda, alguma coisa, a gente queria comunicar para eles, porque o João, provavelmente nessa palestra e nesse livro, vai falar muito deles e vai ter uma afinidade, que todos eles vão ter afinidade com essa história que o João conta aí nesse livro. Olha, estamos chegando no final do nosso programa. João, a gente fala de preconceito, parece que quando a gente está falando de preconceito, a gente está falando dos outros. Né? Mas a gente vê tanto preconceito no nosso meio mesmo, por exemplo, tem centro espírita que se a pessoa for homossexual, ou sendo homem ou sendo mulher, ela não pode trabalhar no centro. Tem, é verdade. E a gente fala, por exemplo, que a Umbanda é mais atrasada do que a gente, e na Umbanda eles não têm preconceito contra isso. Eles são mais atrasados, então, será? Claro que não. Não tem nada a ver. É simplesmente uma religião belíssima, né? Eu tinha receio, eu tinha um certo medo, na realidade. Mas quando eu fui assistir um trabalho na UBI, lá em São Paulo, eu vi a coisa maravilhosa que é. E eu fico feliz hoje da Umbanda estar... ensinando Kardec, porque na realidade a gente sabe que todas as religiões irão se unir no futuro, e nós já estamos começando, né? Então isso eu acho muito importante. Não é que seja mais adiantado ou mais atrasado, são os espíritos que lá estão, e que estão propriamente na doutrina, né? Que também são atrasados ou são evoluídos, então o preconceito está em tudo, principalmente nos espíritas, porque eu lembro aqui uma das fundadoras da André Luiz, ela pegou e falou para mim o seguinte, numa aula que a gente teve, eu estava entrando na doutrina, isso em 1982, ela falou, vocês que estão chegando agora, não pensem que vão encontrar na doutrina espírita santos, os maiores devedores estão aqui, ponto final. Ou seja, o preconceito existe, a gente sabe disso, mas os próprios mentores espirituais, Bezerra e Emmanuel, ele alerta. Emmanuel. Os espíritas têm condição de entender, de aceitar a questão, por quê? O livro dos espíritos explica, as mensagens dos mentores explica e o evangelho de Jesus explica a reencarnação. Então nós sabemos por que o espírito passa por isso e nós temos a missão de amparar e não de excluir. Então, quando você vê essas coisas dentro do centro, esses tempos atrás aconteceu um problema na casa que eu frequento, de um preletor falar que homossexual era alma doente, né? Aí só passou pela minha cabeça, falei, qual de nós que não tem alma doente, né? Aí, mas tudo bem. Mas como tinha uns dois casais lá de mulheres, né? E elas estavam acostumadas muito comigo, eu fiquei torcendo para elas não ter percebido aquela falha que a pessoa teve de falar isso. Mas, infelizmente, elas perceberam. E depois, quando eu saí, eu já fui cercado para conversar. Falei, Jorge, poxa vida, nós estamos acostumados a escutar suas palestras, nós estamos acostumados a escutar suas preleções. Nós nunca vimos você citar que a doutrina espírita fala isso da pessoa que é homossexual, tudo. E essa pessoa falou que o homossexual tem alma doente. Eu falei... Ela tem, isso eu tenho certeza. Falei, ela que falou isso, com certeza a alma dela é doente. Falei, mas não leve em consideração o que uma pessoa falou. leve em consideração os ensinamentos em geral, os ensinamentos da doutrina, os ensinamentos que a gente tem dos grandes ícones que existem no mundo. Esses ensinamentos é o que vale. E eu acho muito legal, João, quando você encerra sua palestra, ou você fala durante o tempo todo na palestra, a importância do amor. O amor também não tem sexo, né? Claro. O amor é tudo. Como nós falamos, é a força principal geradora de todo o universo, é o amor. Então, se você não tiver amor por você mesmo, você não vai se aceitar e você não vai aceitar o próximo. Você está tendo falta de caridade com você mesmo. Porque muitas pessoas, elas se assumem, elas têm a coragem de assumir os seus erros e os seus defeitos. E nós não estamos tendo essa coragem, essa hombridade de colocar para fora aquilo que está nos doendo em nós, né? Em nosso interior, e que a gente tenta esconder, mas uma hora aquilo vai acabar vindo à tona. E então acho que o melhor você é começar a mudar a sua forma de pensar para a sua felicidade. Rodrigo, tchau, viu? Bom, porque já está chegando no final, né? Gostaria de agradecer a presença aqui de todo mundo, do Jorge, do João, da Graça, do Helder, do Wagner e todos os ouvintes que estão aqui nos escutando. Ok? Gostaria de agradecer e convidá-los para o próximo programa também, no próximo domingo. Domingo que vem nós teremos aqui o médium Edson Barbosa e também teremos o Fábio, que lançou o livro História do Espiritismo de Kardec a Chico Xavier. Né? Os dois estarão aqui conosco. O Edson Barbosa é o médium de cura que estará na AME no sábado e o Fábio também. Graça, obrigado aí por ter entrado aí no lugar do Rui, viu? Tentei participar um pouco e gostei, eu acho que vou continuar a ficar aqui. Não, a gente gosta mais de você fazendo café. Não tem problema, também é a minha maldade, função. Graça, você sabe que eu gosto de você demais e eu só faço essas brincadeiras com as pessoas que eu gosto. Obrigada. Né? Você pra gente sempre, você e o Helder são fora de série pra nós sempre. Pessoas que estão aí com a gente em todos os momentos, né? Não interessa se está fazendo café ou não interessa se está sendo filosofando. Sempre estamos juntos, né? Filosofar, bom dia pra todos. Então, obrigado a todos. O João, meu irmão, muito obrigado. A casa está aberta para você sempre. Um grande abraço aqui para o nosso irmão Plínio Penteado, que foi a primeira vez que entrou aqui no nosso Face aqui, está ouvindo o nosso programa, está dando um tchau aqui. Um grande abraço, meu irmão. Qualquer dia a gente se encontra para tocar umas modas também, que ele é músico, né? E um grande abraço. Obrigado aí por estar nos prestigiando. João, muito obrigado por mais essa vinda sua aqui em São José dos Campos, aqui no nosso programa. E depois, só suas despedidas, e você poderia fazer o encerramento para a gente? Com certeza. Eu agradeço mais essa oportunidade que me foi dada, de estar aqui com vocês, no meio de amigos, no meio da família espiritual que a gente acaba se reunindo, né? E dizer que eu estou muito feliz com o retorno da palestra de ontem, com a participação dos ouvintes, e que a gente possa estar aqui numa próxima oportunidade conversando e falando do amor, falando de Cristo, falando da missão de cada um. E agora nós vamos nos recolhendo e agradecendo a Deus pelo dom da vida, agradecendo ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade que tivemos de conversar sobre o amor, sobre o seu evangelho. Mestre amado, ilumina-nos o caminho a seguir, que esse irmão, essa irmã que está ouvindo nesse momento possa ser envolvido na sua luz, que as energias do bem possam irradiar para todos os lares paz, amor, fraternidade. Que os corações ainda endurecidos possam ser tocados, que as sementes comecem a germinar e que dessas sementes possam ter os frutos, possam envolver os filhos, todos aqueles que passam pela dor, que recebam um bálsamo, que sejam amparados na sua caminhada. Diante das nossas imperfeições, Pai, nós te pedimos, perdoa-nos e dá-nos a força e o discernimento de caminharmos na sua direção. Obrigado, Mestre amado, e que São Francisco de Assis